queres que eu te queira, tens de me querer também, para te ter à minha beira. E de outra maneira não quero ninguém. Se o teu amor é sincero e vem do teu coração, se é assim, amor, te espero. Só assim eu quero nessa condição. Com meu coração, se queres o teu, e

2, Dante and the Wave.